pra vir uma limpetada. Mas vira o bicho quando beijo teu pescoço. Transilvânia, um dia largo tudo e vou morar na Disneylândia. Mas vira um bicho quando beijo teu pescoço. Suga, suga, suga, suga. Só bebo sangue bom, tipo bem integral. Só como sanduíche sobrenatural. Eu cuido de meus dentes, uso creme dental. Não sei por que essa fama de mal. Show me.